Aí, mano, qual tem sido o propósito da sua vida? E os projetos, os sonhos? Qual tem sido o motivo maior de você acordar todos os dias? Onde é que está o teu porto seguro? Irmão, Jesus Cristo é o alívio para todas as suas aflições. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. Se quiser ter vida nova, irmão, basta se entregar. Banquetes ilusórios, eu não preciso disso. Não quero me afogar com a boca em um cachimbo. Ser noiado, fugitivo de todos os pensamentos. De toda a sua vida é fabricado um detento. Uma cela de latar que se torna um cachimbo. Como um homem de pedra vai se autodestruindo. Esta é a tão famosa fábrica de pensamentos. Produtos que acabam com o desenvolvimento. Do pó para o pó, somente pó vai se tornar. A estrada é muito curta, sem chance de voltar. É difícil de entender e tentar ficar feliz. Com narcóticos no sangue vai traçando a diretriz. É corrosivo, destrutivo, que parece inofensivo. Formando atrativo, banquete do perigo. E é formado uma mancha em meio à sua vida. A morte essas horas é sua melhor amiga. Seus parentes enlouquecem, Jesus se entristece. Sua mina te esquece, o chão é seu limite. A alma já tá morta, só que seu corpo resiste. É um escravo torturado, copeiro do diabo. Era o melhor ladrão, mas cadê o valentão? Não tem força nem pra dar um colo pro seu irmão. Tô vendo que os neurônios foram e não voltaram mais. Tô vendo que só maconha a você não satisfaz. Sua família ainda sofre, mas tenta ver seu bem. Você diz que tá forte, não quer ouvir ninguém. É, irmão, quantas vezes te falaram do amor de Jesus? Mas aí, ainda há uma chance. Se quiser ter vida nova, irmão, vem escutar. Diz que ele está à porta e vai, deixa Deus entrar. Pra fazer moradia, pra te regenerar. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. Se quiser ter vida nova, irmão, vem escutar. Diz que ele está à porta e vai, deixa Deus entrar. Pra fazer moradia, pra te regenerar. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. Ser humano desprezível, não sabia o que esperava. Continuou noiado, curtindo a madrugada. Conselhos foram ditos por todos os seus amigos. Tentaram lhe falar do Senhor Jesus Cristo. Ele ignorou, não queria ouvir nada. Se autodenominou o rei da madrugada. E num excesso de loucura, biotipo dispensável, falou alto com todos em um verso apelável. Eu é que não vou dar moral pra plebeu. Não fala de Jesus, mano, eu sou ateu. Depois de tudo isso, saiu com sua gangue. O pica era New Time, com álcool já no sangue. Dando início assim então a odisseia ilusória. Tomou uma bala que é pra obter sua glória. E começou o Amargedon do rei da madrugada. Quando as pedras deu início ao fim da sua balada. A noite que era quente ficou fria demais. A morte apareceu junto com Satanás. Menor de 16 anos é assassinado com vários tiros. Olha, algumas pessoas nascem e conseguem chegar até a terceira idade. Vários disparos. Outras, infelizmente, não conseguem passar da adolescência. Infelizmente, esse jovem veio ser alvejado aqui com vários disparos. Um jovem de apenas 16 anos. Vários tiros. Usuário de drogas. Mas, infelizmente, esse jovem veio ser executado. Se quiser ter vida nova, irmão, vem escutar. Diz que ele está à porta e vai, deixa Deus entrar. Pra fazer morar pra te regenerar. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. Se quiser ter vida nova, irmão, vem escutar. Diz que ele está à porta e bate, deixa Deus entrar. Pra fazer moradia, pra te regenerar. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. Digno de dom, a terra o consumiu. Seu castelo de pedra de repente caiu. Mais um escravo que o diabo preparou. Acorrentado no inferno, hoje clama ao Senhor. Ele teve sua chance, mas não deu valor. Era frio com todos, hoje padece ao calor. Do submundo cruel, tenta sonhar com o céu. Lhe ofereceram um amor, e ele ficou com o fel. Lembrou de sua mina e sua família. Pensou como seria se tivesse outra vida. Sempre achou que por ser pobre era sofredor. Não seguiu o exemplo da mãe que se fortalecia no Senhor. Ele não fez seu ninho no céu, só juntou tesouro na terra. Deixou tudo pro mundo após essa tragédia. Mostrando que não existe só final feliz. Isso serve de lição pra você e pra mim. Pois todos têm sua chance de se render ao Criador. De deixar essa guerra e viver pelo amor. O que você prefere? 80 anos ou eternidade? Viver com Jesus ou perecer na maldade? Como o Senhor existirá a real liberdade? Feche o seu coração a esse mundo de maldade. É melhor obedecer do que sacrificar. De toda a agonia Deus vai te libertar.